Não são 25 dias, bebê. É a mais gostosa do Brasil. Deixa cair, porque nada aqui ficou pra trás. É calcinha preta como antigamente.